Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro. E a você, companheira, nessa jornada terrena, é com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos reunidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Sérgio Aguiar e esse é o programa de número 234. Hoje é dia 2 de outubro de 2019 e agora são precisamente 19 horas e 31 minutos desta quarta-feira. Gostosa, agradável, né, Álvaro? Falamos ao vivo direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E eu vou estar fazendo o programa com o Álvaro Augusto Vargas, já já. Nós vamos dar boa noite para ele. E aqui no programa Visão Espírita, nós discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço facebook.com/uniãoradioweb, sem acento. Deixe seu recado, faça sua pergunta. Sua participação é muito importante. E hoje eu tenho aqui algumas datas para ser lembradas. A primeira delas foi no dia 1 de outubro, o Dia Internacional do Idoso. No dia 4 de outubro é o Dia dos Animais. E o mês de outubro guarda toda uma característica especial. Nós chamamos de Outubro Rosa. É o mês mundial de prevenção ao câncer de mama, e esse assunto vai popular toda a nossa discussão na noite de hoje. Neste mês, várias organizações fazem campanhas de combate ao câncer com o objetivo de conscientizar as mulheres da importância da realização dos exames preventivos do câncer de mama. Muitas mulheres não sabem, mas o autoexame pode salvar a sua vida. O toque aos seios durante ou após o banho pode detectar algum nódulo ou mudança na mama que pode ser indício do início do câncer. Portanto, cuida de você fazendo o autoexame. Leia mais, fique por dentro disso tudo e espalhe você também essa onda rosa que vai tomar conta do nosso país. Use o rosa no mês de outubro e mostre que você, sendo homem ou mulher, faz parte dessa causa tão nobre em nome da saúde das mulheres. E assim, com essa alegria, eu posso dizer aqui, boa noite, Álvaro Augusto Vargas. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os nossos ouvintes, nossos participantes. É sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui unidos, reunidos, na verdade. Estamos sempre nos encontrando uma vez ou outra. E esse tema... câncer é uma preocupação para todas aquelas pessoas que têm essa incidência. Vamos pensar positivo, não vamos achar que é uma coisa assim tão negativa, faz parte de um processo de depuração espiritual. Vamos ver de uma forma como um aprendizado. Às vezes um aprendizado doloroso, nós compreendemos, e particularmente a sexualidade da mulher, quando tem que fazer mastectomia, realmente tem que tem que ter um acompanhamento psicológico, além do médico, né? Mas o Espiritismo oferece um alívio em termos de esclarecimento, em termos de orientação. A pessoa não se achar que é tão rejeitado, tão deprimido. Pensar de uma forma mais positiva, né, Sérgio? E nós, na visão nossa, a gente viu uma oportunidade reencarnatória como uma bênção do mais alto, e vamos buscar fortalecer nossa fé em Deus, porque Deus é Pai, Deus é misericordioso, e se algumas coisas nos acontecem, vamos entender que vem sempre no mínimo, da mesma forma como um pai de família, uma mãe de família, ela tem que corrigir um filho por algum equívoco, ela sempre vai dosar aquela punição, aquele castigo que vai dar ao filho, de forma que seja educativo e não vingativo. Então Deus também nos coloca nessa situação. E vamos, tem coisas que nós possamos talvez não compreender, aqueles que não estudam tão profundamente o Espiritismo, mas nem por isso em qualquer corrente religiosa vamos perder a nossa fé em Deus. Nós devemos fortalecer a nossa fé em Deus. E o Espiritismo nos explica que a gente passa por uma série de experiências aqui na Terra. Uma delas, às vezes, são a própria enfermidade. Tá? E vamos ver a enfermidade como, numa linguagem mais simples, como um tratamento de beleza espiritual da alma. Então, algumas nódoas morais, oriundas de outras encarnações, elas vão drenar essa energia negativa e vão passar para o corpo físico. Alguém pode perguntar, mas puxa, mas por que que logo agora que isso aconteceu comigo, né? Na verdade, a gente tem várias etapas reencarnatórias e nem sempre as reencarnações que a gente vai recebendo as oportunidades de amenizar essa limpeza da alma, a gente faz. Então, até como necessário para uma introspecção maior, às vezes um drama, uma enfermidade qualquer nos provoca essa forma de analisar a vida no outro ângulo, além da matéria. Vamos pensar que nós estamos aqui num projeto de longo prazo, temos de várias reencarnações, e uma etapa que nós possamos estar sentindo essa dificuldade, sentindo esse problema, vamos pensar da vida após a vida aqui, vamos estar melhor. Essa visão otimista que a gente deve manter, fé em Deus e fé em nós mesmos, né, Sérgio? Álvaro, você sabe que eu fui dar uma pesquisada sobre o tema. Só em 2018 foram 59.700 novos casos de câncer de mama, o que corresponde a quase 30% do total desta doença no país, no Brasil. Ou seja, 30% de todos os casos diagnosticados de câncer. Um negócio bastante relevante. Bem elevado. É muito elevado, e a gente sabe que a precaução, ela tem um papel fundamental, porque a detecção antecipada, ela permite um tratamento menos agressivo. Mas você comentou aqui, e eu queria que a gente começasse já a explorar, você falou de nódoas morais advindas de outras encarnações. Explora um pouco mais. O que que a pessoa, ao encarnar, vai passar, vai vivenciar, que pode trazer essa doença para ela? Olha, você, antes de responder, você levantou um ponto aqui interessante, que eu também gostaria de ampliar um pouco mais. Porque quando nós reencarnamos, você tem aquele potencial de enfermidades que podem acontecer. Às vezes até o nosso DNA, nosso genoma, tem aquela distorção que dá essa possibilidade. Mas hoje os cientistas já colocam que as enfermidades que acontecem, elas que estão se manifestam, basicamente, grande parte é o nosso estilo de vida. Alimentação, como é que eu me comporto na sociedade, se eu estou deprimido, se eu sou arrogante, se eu sou violento, se eu sou egoísta. Então, a virulência da enfermidade, como ela vai se manifestar, está muito ligado a como é que eu levo a vida, a qualidade de vida que eu tenho. Tá? Mas voltando então aqui a questão das encarnações passadas, nós, desde a época romana, quando o planeta Terra atingiu a sua maioridade, que já tinha lá, e lembrar que aquele Código de Justiça lá de Roma, né? Até hoje todos os advogados falam latim, você vai pegar lá na antiga Roma, lá, que já estava bem consolidado o direito romano, se tinha a família bem estruturada, a família, não depois da, quando houve já dos últimos César, lá, Calígula e o Nero, que depravaram muito, mas antes deles tiveram lá, a Roma estava bem estruturada. Então você tem ali aquela, e a partir daí, você já tinha as noções de direito, noções de família, começar a desviar essa conduta para questões de egoísmo ou vícios, agride o corpo físico, e tudo que agride o corpo físico, agride também o corpo espiritual. Quando nós desencarnamos e voltamos para o espiritual, nosso corpo espiritual está cheio de nódoas morais se eu realmente não me conduzir de forma correta. Isso nos causa um desequilíbrio. Para me reequilibrar, eu vou reencarnar e vou drenar essa energia negativa. Como Jesus nos explica e nos ensina, o amor cobra a multidão de pecados. Então, esses nódulos morais, essas manchas na nossa alma, elas podem ser desintegradas pela força do amor. A partir do momento que a pessoa tem uma conduta muito correta, ética, fraterna, amorosa, desintegra essas energias negativas. Mas se a pessoa reencarna, encarnação após reencarnação, no mesmismo, sempre uma visão muito materialista, uma visão muito imediatista, com ciúme ou com inveja, com mentira, com fofoca, aquela vida muito limitada, sem nenhuma espiritualidade, então realmente essas impurezas da alma não drenam. E vai dando, os mentores vão dando a oportunidade de você reencarnar várias vezes, e se a pessoa não está aproveitando, foi bom. Já teve 3, 4, 5 reencarnações, não drenou essa energia. Você não está evoluindo. Então vamos drenar essa energia, vamos fazer um tratamento mais de choque. Então, entre milhares de reencarnações, uma que a gente tem uma enfermidade, se a gente contar em milhares que já existiram, é muito pouco. É que nós estamos hoje, nessa existência, a gente imagina nosso horizonte é só essa vida. Mas não, nós tivemos outras existências e vamos ter outras reencarnações. Então, se nós estamos vivenciando um problema, vamos entender que nós tivemos várias reencarnações sem esse problema. Esse é um problema pontual que está ocorrendo. E não foi por falta de amor do Pai Celestial conosco. É que as oportunidades foram dadas e eu não aproveitei da forma mais conveniente possível. Pode ser também que eu até tenha aproveitado, mas eu queira avançar um pouco mais. Um caso clássico, que não é câncer, mas é lepra, foi com Maria de Magdala. Maria de Magdala é o maior exemplo de conversão do cristianismo. Ela se converteu, foi ela que foi anunciar a aparição de Jesus depois da crucificação. Foi a primeira pessoa a identificar Jesus. E ela, depois que Jesus é crucificado, ela volta para Cafarnaum, e ela não é aceita pelos apóstolos, porque ela é uma mulher muito bonita, mas tinha tido uma vida de desvios morais, e os apóstolos não queriam ficar com ela. Então ela vai levar a Boa Nova para o Vale dos Leprosos. Olha que abnegação. Então ela estava transformada moralmente, mas ainda assim, com a força do amor que ela estava desintegrando as manchas morais dela, não foi suficiente, e ela provavelmente preferiu, de uma encarnação só, se livrar de tudo. Então, além dela desintegrar as manchas morais da alma, pela força do amor que ela se dedicava de corpo e alma à divulgação do cristianismo no Vale dos Leprosos, ela também contraiu lepra. Então, cada caso é um caso. Quando alguém tem câncer, não vamos imaginar que a gente não está muito bem em relação às outras pessoas. Não. Cada reencarnação é um projeto específico. Vamos nos preocupar conosco. Nós já sabíamos que isso poderia acontecer antes de reencarnar. E se ocorreu, vamos assumir então como um tratamento de beleza espiritual necessário para a eternidade. Nessa existência, claro, é doloroso, mas se já aconteceu, paciência. Vamos administrar as nossas limitações, vamos aceitá-la como uma dor amiga que está nos ajudando a nos curar, porque vai provocar uma introspecção mais profunda. Nós podemos nos espiritualizar mais, nos aproximar mais de Deus nessa existência. Então, podemos ganhar muito em cima de uma experiência dolorosa. Até para a gente colocar em ordem, você teve várias informações muito boas, Álvaro. Uma questão aí é o câncer chegando como um expurgo dessas energias que não conseguem ser drenadas pelo próprio comportamento emocional do indivíduo, permitindo esse expurgo de maneira mais forte para diluir, vamos falar assim. Exato. E depois ficar num ponto onde o espírito consiga gerenciar melhor com menos, uma energia menos densa com ele. Aí ele consegue. Mas a mudança do comportamento emocional, na forma que você descreve, não só na questão moral, mas na relação consigo mesmo, não ficar deprimido. Exatamente essa questão que eu acho que eu queria que você explorasse também, do indivíduo que fica na auto-obsessão. Tanto na baixa autoestima ou numa relação de culpa ou qualquer outro desses sentimentos que acabam gerando essas energias deletérias. Quando nós temos um impacto como esse, eu me lembro daquele artista Grael, né? Lars Grael, né? Lars Grael. Ele foi inclusive lá na minha cidade natal, em Vitória, que foi o desastre, né? Foi uma pessoa embriagada num barco e o motor atropelou e decepou a perna dele. Mas ele se dizia melhor do que antes, depois de ter perdido aquela perna. E muitas pessoas não entenderam quando ele disse isso. É porque naquela dor de ter perdido aquela perna, ele como atleta, foi uma coisa terrível, deve ter tido impacto. Mas quando nós temos uma situação dessa, tão difícil, a pessoa usa, você pode tanto, é a questão do livre-arbítrio, você pode ficar dentro de um buraco, né, deprimido. Num processo de vitimização. Tadinho de mim, eu sou um coitadinho. Ou você pode, não, eu vou superar. E você então vai mobilizar toda a energia que antes você não faria isso. E você, para sair dessa situação. E quando a pessoa consegue fazer isso, ela superar aquele problema, ela é outra pessoa. Porque ela mobilizou uma grande energia na superação dessa limitação. Por conta do Graz Lael fez, né? Então, vamos entender que um obstáculo na vida, qualquer que seja, é uma forma de nós mobilizarmos energia na superação desse obstáculo. Até porque o Pai Celestial, na sua bondade infinita, jamais colocaria um obstáculo maior do que nós possamos transpor. Então, se nós temos fé em Deus, se nós temos compreensão do cristianismo, Jesus, nosso mestre, de que se alguma coisa me acontece, uma pedra no meu caminho está presente, eu tenho condições de removê-la com apoio da espiritualidade superior. Desde que eu mobilize de forma correta as energias, eu tenho humildade e disciplina mental para fazê-lo. Então, qualquer dificuldade, o câncer é uma delas que vão surgir, vamos ver como uma pedra, um obstáculo que nós podemos transpor, independente do nível dessa enfermidade. Agora eu volto aqui a dar um pouco mais de ênfase do que nós colocamos anteriormente, na qualidade de vida. Porque aqueles que já têm vão ter que tirar essa pedra, superar, e aqueles que não têm, observar que podem ter também. Tanto o homem como a mulher. O homem é a questão da próstata, que incide mais, e a mulher é na mama, né? Então, se você, olhando o mesmo aspecto, e o mês que vem vai ser a campanha da próstata, né? Quase 69 mil casos. 68.220 novos casos em 2018 de câncer de próstata, ou 31% de todos os casos diagnosticados de câncer no Brasil. Agora, a pergunta que nós temos que nos fazer, será que tudo isso tinha que acontecer ou poderia ser evitado? Então, a resposta que os cientistas colocam é que o que mais influencia A manifestação da enfermidade é a nossa qualidade de vida. Por exemplo, um casal que não vive em harmonia. Um casal que está junto e não se ama, não estão bem. Quer dizer, então não é porque ficar junto, não. Uma pessoa que se isola e não tem amigos. Um indivíduo que tem vícios. Uma pessoa que no trato social não é amável. Trata as pessoas com rispidez. Um indivíduo que é egoísta. Então, toda essa variação que sai fora dos postulados cristãos é uma agressão que nós fazemos à nossa alma. E isso vai criar, com toda certeza, às vezes, aquela manifestação de câncer não ia acontecer e ela pode eclodir. A questão da alimentação. Ninguém precisa dizer que é com uma alimentação saudável, que isso está mais do que divulgado na mídia de maneira geral, né, os alimentos. Um dia desse eu recebi uma visita de um amigo, um colega meu de faculdade, ele é 2 anos mais velho do que eu. Mas se você visse, se eu apresentasse, você diria que ele é 20 anos mais velho que eu. Porque é um fumante inveterado. Ele fuma mais de 40 anos, sem parar, vários maços de cigarro. Gosta de bastante de beber também. E tem uma vida sedentária. E se alimenta mal. É receita para... É tempestade perfeita. É perfect storm, é isso mesmo. Ele falou assim, nossa, você está muito bem. Eu falei assim, bom, eu não fumo. Tenho uma vida equilibrada. Vivo bem. Então, uma série de fatores. Então, você vai vendo que ele teve 2 AVCs. Não teve câncer, mas teve 2 AVCs. Foi meu amigo, para de fumar. Um monte de sinal chegando. Foi, para de fumar. Aí teve a paralisia do um lado da face. O cigarro faz mal, para, não faça isso. Então, ele sabe que faz mal. Pessoa com nível universitário, tem conhecimento. Então, sabe que faz mal. Então, a melhor forma é evitar. Quando a gente tem as criancinhas, os adolescentes pequenos, a gente leva a tomar vacina, tem carteira de vacinação. Para que a gente faz isso? Para evitar a doença. Ou seja, nós vacinamos os filhos, imunizamos. E qual a imunização que nós estamos tomando em termos de qualidade de vida? Estamos vivendo com simplicidade, tratando as pessoas com educação, com respeito, com honestidade, com ética. No Brasil tem muito daquele chamado jeitinho, né? De ser esperto. Tem que parar com isso, né? Tem que ser uma vida correta, né? Uma vida equilibrada, né, Sérgio? Você colocou um aspecto aí, eu acho que é bom a gente explorar também. Qualquer enfermidade, usando o exemplo do amigo aí, ele não vamos afirmar com certeza, mas ele provavelmente está criando danos ao corpo espiritual, ao perispírito dele. E o que dentro do mecanismo de causa e efeito vai trazer algum tipo de consequência. Eu queria que você explorasse um pouco isso. Primeiro aspecto, como é que é o desencarne pós-câncer, daquilo que você já viu relato? E como que essa doença aparece, eclode numa nova encarnação pelo mecanismo de causa e efeito? Olha, uma pessoa que esteja resignada, aceitando, vendo isso como um fato que aconteceu, e com esses indivíduos que se cuidaram, tinham alimentação saudável, tinham uma vida de exercícios normais, não eram pessoas sedentárias, não tinham vícios, e adquiriram realmente, tiveram câncer, né? E se for me precavir, sou uma pessoa cuidadosa. Então, nitidamente, é uma questão que vem de existências passadas. Diferente de alguém que, por exemplo, é viciado em bebida, vai ter uma cirrose hepática, ou fuma demais, vai ter um câncer de pulmão. É diferente, ele não provocou isso aqui nessa encarnação. Então, vem de encarnação passada. É uma herança de outra encarnação. De outra existência. Então, não é dessa, e foi o que nós mencionamos anteriormente, de que é uma drenagem da energia negativa. Então, se a pessoa tem humildade de aceitar essa aprovação, é uma situação. Se a pessoa se revolta, fica amarga, distrata as pessoas, agride. Então, realmente, a drenagem dessa energia, ela não se completa. Então ela vai talvez precisar de uma ou mais reencarnações. Ela está retroalimentando. Ela, né, fica retroalimentando. Então a drenagem ela vai acontecer com uma predisposição mental, que a pessoa tenha resignação, que faz parte do processo. Aceitar aquilo ali como uma expiação que é necessária para ela. É como se eu tivesse, por exemplo, um tumor no braço e o médico fosse espremer esse tumor, né, tirar esse tumor, tirar toda aquela secreção e eu ficasse curado. Tá? Então, a visão da sempre, a pessoa. Por isso a importância do espiritismo em conscientizar os indivíduos, as pessoas, e quanto mais espiritualizado estiver, aceitando com resignação aquela experiência e mudando o que é possível, porque tem, você mencionou aqui que o câncer de mama inicialmente tratado é totalmente curável, né? Então é evitado, é uma bênção do alto, isso é curável. Agora, vamos lembrar que aquela cura que aconteceu não quer dizer que o câncer da alma foi eliminado. É uma cura, no corpo físico. Na verdade, o que acontece quando tem essa cura chama-se moratória. Tá? Houve uma moratória nessa expiação que nós estamos tendo. Então, se eu tenho um nódulo, um câncer inicial, eu trato e eu curei, vamos pensar que Deus me deu a moratória. Porque se aconteceu, porque está lá. Então, mais do que nunca, o que deveria a pessoa fazer é ser melhor do que antes, em todos os aspectos. Mudar o estilo de vida, sendo a pessoa muito melhor. Quando a gente vê essas curas que Jesus fez no passado, cura dos leprosos, curou os leprosos, o que Jesus fez? Extinguiu a lepra da alma? Não! Ele simplesmente deu uma moratória àqueles leprosos. Ele vai e não voltes a pecar, dizia Jesus, para que não lhe aconteça algo pior. Ou seja, te dando uma moratória para você mudar de rumo a sua vida e você se conduzir de outra forma. Então, o tratamento médico para o câncer, e tratou o câncer, curou o físico, mas o câncer está na alma. Então, vamos lembrar que é uma moratória que foi dada, que o médico, na verdade, é um instrumento de Jesus, é um instrumento do mundo maior. É a bênção que é dada da moratória. Então, vamos pensar dessa maneira e buscar isso, olha, como um alerta. Ó, é um sinal amarelo que acendeu. Quando um câncer que já se manifestou, tem que fazer mastectomia, uma coisa assim, já é um sinal vermelho. Olha, realmente a coisa pegou mesmo. Mas quando é um sinal amarelo, a gente espera que seja só sinal amarelo, que dê para curar, que a pessoa modifique o seu comportamento. E o mais relevante, quando nós falamos de uma doença da alma, nós estamos falando principalmente de comportamento emocional, né? Porque as pessoas que nos ouvem às vezes podem dizer, mas eu tenho uma vida regrada. Como é que é a tua vida íntima, interior? A resposta melhor vai estar nessa análise da vida interior. Porque às vezes as pessoas são calmas, mas na verdade elas são um vulcão por dentro. Elas controlam as reações externas, exteriores, mas internamente elas se condenam, elas se machucam, elas explodem e isso vai trazer algum tipo de consequência. O câncer é realmente, na questão de causa e efeito, na agressão ao corpo, ele é pautado nesse tipo de comportamento íntimo, né, Álvaro? O câncer nitidamente é uma enfermidade kármica. É uma enfermidade kármica. E ela se manifesta e que a gente espera que as pessoas hoje, com esse avanço da medicina, possam amenizar, e como tem acontecido, amenizado bastante, essas campanhas reduzindo. O problema todo que eu vejo, Sérgio, é que as pessoas não estão compreendendo que se é uma doença da alma e eu tratei o corpo físico, a alma ainda está doente. Então, esse câncer da alma só vai ser eliminado conforme Jesus nos ensinou, o amor cobra uma multidão de pecados. É uma mudança de comportamento. E aí você fala realmente, a pessoa, eu tenho um bom comportamento. Olha, está faltando muito ao ser humano, é uma introspecção mais profunda, uma análise. Quando Jesus nos ensina, buscar a verdade, que a verdade vos libertará, é a verdade sobre nós. Porque se eu faço uma análise crítica do meu comportamento, de quem eu sou, como é que eu me relaciono com as pessoas, os equívocos que eu faço durante o dia, eu vou ver que eu posso mudar. Se eu não me conhecer, se eu não encontrar a verdade sobre mim, eu não mudo meu comportamento, eu vou achar que eu estou certo. Um bom exemplo, né, Santo Agostinho, ele fazia isso, conta inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, na obra mediúnica, ele nos diz que ele se recolhia à cela, Santo Agostinho, né, e fazia uma análise do dia, o que ele tinha acertado, o que ele tinha errado, porque às vezes a nossa forma de falar para as pessoas pode, para o outro, pode se entender como agressivo. A nossa impostação de voz, às vezes nosso olhar. Nem sempre nós magoamos pessoas com intenção, pode ser sem intenção, mas magoamos, a pessoa ficou magoada. Então nós temos, assim, na vida de relacionamento, no círculo familiar, no círculo de profissional, no círculo social, ver como é que eu estou me comportando. Será que eu estou sendo útil à sociedade? Quantas pessoas realmente se engajam num trabalho voluntário de serem úteis? Será que quando eu vou conversar com as pessoas, eu sei ouvir as pessoas ou só eu quero falar? Eu sei ouvir as pessoas, ouvir os problemas das pessoas. Eu me dedico a uma oração para alguém. Como é que eu estou sendo solidário com as pessoas? Hoje, inclusive, a USA está fazendo uma campanha, né? A gente vai falar sobre ela. Uma campanha, vai ser a quarta campanha de distribuição do livro Espírita. Um livro muito interessante, Fundamentos da Doutrina Espírita. E nós vamos distribuir 25 mil livros. Então nós estamos na campanha de arrecadação de recursos financeiros, que o Sérgio vai explicar daqui a pouco. Você imagina 25 mil famílias recebendo esse livro, que pode modificar não só o indivíduo, como toda uma família. E nós estamos aí, claro, contando com o apoio financeiro daqueles que queiram fazer uma doação. Mas nós ainda estamos muito longe de atingir o que a gente precisa. Nós estamos mais ou menos com uns 20% do valor necessário para essa campanha. Então todos podem ajudar. Passo por fresquinha, vamos falar já dessa campanha, que é uma campanha maravilhosa, porque esse livro, ele é um livro que transforma vidas, viu, Álvaro? Todo mundo que eu já conversei sobre esse livro, nós já distribuímos, você falou, acho que é a terceira ou quarta vez, né? Para esse livro é a segunda vez. A vez passada foi 50 mil. Numa época que eu estava lá junto na diretoria da USA, nós distribuímos também e nós usamos o meio do que foi o Jornal de Piracicaba. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro meio. A campanha está com, até agora, 7.951 livros arrecadados. 31%. 31%, aumentou já. 31%, 31,8%, quase 32%. Ué. Falta 17.049 livros. O que eu acho muito interessante dessa campanha, Álvaro, é a forma como vocês vão distribuir. Obedecendo um mandamento, né? Deus auxilia o homem pela obra do próprio homem. Cada casa espírita vai receber lá uma quantidade de livros. E você que frequenta a casa espírita vai ser o anjo doador desses livros. Aquela pessoa que você quer transformar a vida dela, você vai levar esse livro até ela, vai colocar o conhecimento na mão dela. Quem sabe é uma grande alavanca para que essa pessoa se transforme, modifique a própria vida. E você vai poder direcionar, eventualmente, as dúvidas para a casa espírita e fazendo aí a engrenagem se modificar. Eu gostei muito dessa forma, porque da vez que a gente distribuiu para o jornal, houve muito desperdício. Inclusive, pessoas que sabiam que eu era espírita vinham me trazer. Olha, não quero nada com isso aqui não, mas eu sei que você é tó, o que eu acho muito bom, né? Uma pessoa não jogue fora, que tenha discernimento para devolver. Mas é muito mais interessante esse meio, porque os outros meios que nós usamos não foram muito bons. Né? Não. Eles poderiam ter sido melhor. Então, evoluiu a campanha, a forma de entregar. Então, todos podem participar, então, inclusive essa, uma das formas dessa aqui é participando da doação. Para isso é só acessar o site da USE, né, Sérgio? usepiracicaba.com.br. Na hora que você acessa, está na primeira página, você clica no botão Quero Saber Mais e Participar. Uma característica importante que dá muita transparência para o processo, você vai poder utilizar o mecanismo que você quiser, utilizando o Mercado Pago, para fazer sua doação. Você pode doar a quantidade que você quer, pode doar R$10, pode doar 20, 50, 100 ou qualquer outro valor. Tem botõezinhos que você só clica lá e ele vai te direcionar para um site completamente do PagSeguro, né? Completamente seguro, para que você se cadastre e faça a sua escolha de como fazer o seu pagamento. Então, essa questão da manifestação do câncer, Sérgio, eu me lembro de uma obra espírita onde o autor coloca dois personagens, duas senhoras que iriam ter câncer de mama. Tá? Então, uma primeira, essa senhora, era uma senhora humilde, trabalhadora, dedicada, coração de ouro, que atendia todas as pessoas, sempre servindo a todos. E a manifestação do câncer foi muito branda. E ela foi tratada e foi curada. A outra era uma vizinha que era terrível, fiscalizava a vida de todo mundo, falava mal de todas as pessoas, só ideias negativas, ninguém prestava. Então vivia num estado de negatividade enorme, egoísta, má. Então quando se manifestou o câncer dela, foi fatal. Ela realmente não sobreviveu. É um romance espírita. Então a gente vê um exemplo clássico dos dois casos, que nós podemos atenuar a nossa enfermidade. Eu tenho conheço uma senhora que ela teve essa questão também, tem que fazer mastectomia e tudo, né? Mas sofreu um trauma muito grande em alguns anos atrás e ela não conseguiu perdoar. Ela guardou um ódio imenso das pessoas, uma briga em família, uma coisa, e tempo mais tarde se manifestou o câncer. Então a gente fica se perguntando, e com conhecimento do espiritismo que nós temos, será que se ela tivesse perdoado ou esquecido aqueles embates, não teria evitado aquela manifestação tão violenta daquele câncer? Então, assim, o nosso estilo de vida, e hoje as pessoas parecem que não têm muita paciência, sabe? Às vezes ficam a vida muito exclusivista, não se preocupa com ninguém. Então, realmente, esse estilo de vida, ele vai dar uma diferença enorme. Tanto que hoje os próprios médicos recomendam muito a questão da religião, não importa qual religião que a pessoa deva ter, religiosidade. Olha, se é católico, se é protestante, se é budista, agarre na sua religião, que ajuda muito no tratamento, enfim, porque cria o pensamento positivo, o pensamento tem muita força. Você tocou num ponto até que eu queria explorar um pouco. Existe todo um tabu, tem um peso essa palavra. Tem gente que fala aquela doença e não menciona o nome do câncer. E ele pode causar medo e desesperança nas pessoas. E aí você tocou nesse ponto onde a classe médica coloca a importância da religiosidade, dessa conexão com Deus, para trazer de volta essa esperança. Porque aquele que perde a esperança já morreu. Ele praticamente já se entrega, acaba se entregando, e aí ele não vai dinamizar as energias para que alcance a cura. Você nesse caso mencionou a questão da moratória. Você contou um ou dois casos onde um aproveitou a moratória e outra não. Preparação para a morte também é uma coisa que às vezes choca as pessoas, né? Mas um indivíduo que tenha tido um chamamento, você mencionou o Lars Grael com a doença dele, com a perda, né? Com a amputação que ele teve. Nesse chamamento, qual que seria então o diagnosticado ou tendo algum tipo de doença, independente de qual seja, sabendo que tendo uma relação mais harmônica com essa aprovação, a gente expurga? Como é que é essa questão da preparação? Se a gente tem aquela resignação, aceita e tem fé em Deus, terminou aqui a experiência na carne, no mundo reencarnado, regressa em paz, cumpriu o seu papel e vai estar com um corpo espiritual saudável, limpo, pronto para uma nova reencarnação, livre de qualquer sequela, de qualquer mazela que possa ter ficado. Agora, vai depender sempre da conduta de cada um. Agora, você falou um ponto da questão da pessoa se entregar. Eu me recordo um caso de uma senhora, e ela estava com câncer fazendo o tratamento. Depois de um bom tempo, o médico, acho que teve uma intuição muito forte, e não sei se é um médico espírita, mas ele teve uma intuição muito forte, ele se virou para essa senhora e perguntou: por que que a senhora quer morrer? Por que que a senhora não quer se curar? Quando ele falou isso para ela, ela caiu em prantos. Ela tinha tido uma separação muito difícil, vivia com os filhos, e os filhos a maltratavam, tudo para ela estava muito ruim. Então ela queria, ela estava querendo ir embora. Então o médico falou, mas ela se entregou. E isso que não pode acontecer. Um suicídio inconsciente. Um suicídio. Eu não digo isso é inconsciente porque ela não está querendo reagir à doença. Isso. Então você falou da esperança, quando os médicos falam da religiosidade, é muito importante, mais do que nunca, que a pessoa fortaleça sua fé em Deus. Não perca a esperança. Aquilo aí está acontecendo, é uma experiência difícil, ninguém vai dizer que isso é uma experiência fácil, é um baque muito forte, mas voltamos ao que mencionamos anteriormente, que se Deus nos dá uma experiência difícil, é que confie em nós, na nossa capacidade de superação. E quando chegar realmente a época do desenlace e de voltar para o mundo espiritual, na verdade é uma libertação, porque nós somos espíritos. Estamos numa experiência aqui na carne. E o nosso lar, nossa casa, o nosso mundo é espiritual porque nós somos espíritos. Então nós vamos voltar para casa, vamos ficar lá por décadas ou séculos, trabalhando, vivenciando a vida espiritual. Tá? E o corpo, aqui a vida material é uma cópia pálida do mundo espiritual. Nós temos mil atividades diferentes de estudo, de pesquisa, de trabalho, de realizações. Agora, aqui encarnado é quando você tem uma, como se prova dos nove, que você está bem na cidade espiritual, não tem doença, não tem nada, mas aqui num mundo que você pode ter doença, dificuldades, problemas, viver no meio da corrupção, da violência e ser bom e ético é um teste, então é uma prova que você vai passar aqui. Então você passa para essa prova, você pode ter sucesso ou não, ou ter um sucesso parcial, enfim, ninguém regride, a gente sempre avança. Avançamos um pouco mais, um pouco menos, cada etapa a gente vai avançando um pouquinho mais. Então, quando chegar a hora de voltar, e aqueles que nós amamos, vai chegar a hora deles voltar, vamos ver que nós também vamos para lá, eventualmente, né? Todos nós vamos desencarnar, uns mais cedo, outros mais tarde. Então, quando chegar a nossa hora, a gente vai voltar para casa e vamos preparar para a nova etapa reencarnatória. Vamos pensar de forma positiva, né? É mais sofrimento quando nós estamos no mundo espiritual e vamos reencarnar do que o contrário. Quando a gente está no mundo espiritual, nós estamos bem. Aí você vai reencarnar aqui, nossa, posso ficar doente, vou ter problema, posso ser assaltado, tá, posso ter um acidente, vou ter que pagar, trabalhar, aquelas dificuldades todas do mundo onde predomina a maldade. Então você sai de um lugar bom para um lugar ruim, claro que você tem medo. Né? Tem inclusive um espírito, uma vez falou para um anjo, né, que ele ia reencarnar, e ele falou com medo. Ele dizia, olha, a gente sabe como é que a água, por mais pura que seja, em contato com a terra, vira lama. O medo dele. Eu estou cheio de boas vontades. Mas quando eu estiver lá na terra, eu acho que não vou ficar tão puro assim, não. A pureza dele vai se esvair. Você sabe que uma questão também que é milenar, que a gente precisa, não pode desconsiderar, é a nossa relação com Deus, meio conturbada, meio tumultuada. Uma pessoa que quando aparece uma doença desse tipo, ela se sente às vezes preterida, às vezes condenada de uma certa forma. Medo acontece, tristeza acontece, e o coração acaba sentindo um pouco o peso dessa responsabilidade. Então você tocou no ponto da espiritualidade, onde a relação com Deus precisa ser uma relação um pouco mais harmônica, conhecendo os mecanismos de causa e efeito, e da forma que você explicou, sendo aí um expurgo às vezes necessário pela determinação do alto, E ter o pensamento de continuidade, porque aquele que acha que está vivendo uma vida só não consegue pensar dessa forma. Mas tendo o pensamento de reencarnacionista, de continuidade, você está, num momento da existência, expurgando algo que está muito crônico dentro de você. Então, na verdade, o indivíduo, quando recebe essa doença, ou ele acolhe de forma irrestrita e entra num processo de anulação de si mesmo e desiste de viver, e no caso da senhora que você mencionou, ou ele entra num processo de revolta, mas um processo de revolta, eu chamo de rebelde sem causa, um processo de revolta descontrolada, não norteado, porque a revolta ela é boa desde que ela seja direcionada. E aí ele pode se virar contra Deus. É. E por Deus está castigando, né, esse pensamento milenar. E tem pessoas que ainda continuam no nosso momento. Tem gente vivendo culturalmente igual à época de Moisés. Né, muitas religiões pregando isso. E a cabeça ainda, ao invés de estar com o Deus amoroso de Jesus, está com Deus temido lá de Moisés. É que a gente nota, né, Sérgio, é um despreparo das pessoas, um descaso com o lado espiritual. E quando o indivíduo conhece o espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, e vê a quantidade de informação que existe, e ele tem um estímulo maior para estudar, para ir no centro espírita. Aí depois, muitas vezes, ele consegue compreender a importância, por exemplo, do Evangelho no lar, e que vai resguardar o seu lado as energias positivas para evitar a aproximação de espíritos malfazejos. Ele vai entender que vai ter que disciplinar os pensamentos para não ficar debaixo de uma obsessão. Então, assim, ele vai mudando o comportamento, vai se espiritualizando mais. E quando acontece uma experiência como essa dolorosa, ele vai sentir. Mas ele tem mais mecanismos, ele tem mais ferramentas na sua mão que o ajudam a sair desse buraco, dessa dificuldade. Então o Espiritismo, ele explica a justiça divina. Ele vai entender que não é um castigo de Deus. Deus não o castigou. Nós somos herdeiros de nós mesmos. A minha herança, eu sou a minha herança. Então, se eu tenho um corpo saudável, se eu tenho um corpo com a enfermidade, isso aqui é oriundo das minhas ações. Deus não coloca câncer em ninguém. Tá? As enfermidades da alma drenam para o corpo físico. Então, a gente sugere a todos os nossos ouvintes que se fortaleçam no estudo, na vivência espírita, que estudem mais, leiam. Quando a gente lê muitas obras, muitos romances, obras doutrinárias, nós criamos uma vibração mental muito positiva perante a vida. Passamos a ter mais paciência, mais tolerância com o próximo, uma vivência mais fraterna, mais harmônica. E essa harmonia, com toda certeza, ela tem implicações extremamente positivas em qualquer manifestação de doença, manifestação de enfermidade. Então, assim, a mente nossa é muito poderosa em termos de energia. E nós podemos realmente, conforme Jesus nos diz, a fé remove montanhas, né? E podemos, com fé, com pensamentos positivos, ajudar bastante no processo de cura, se for possível, né? Junto com a medicação, com a orientação médica necessária, os dois se complementam, não se conflitam, né? O tratamento médico com o tratamento espiritual, eles se complementam, não se conflitam. Ambos são igualmente importantes. E para o tratamento espiritual, estou dizendo particularmente a transformação moral do indivíduo. A pessoa pensar positivo, mudar a forma de viver, agradecer a Deus pela oportunidade que tem, sabe? Ser grato pelas todas as coisas que Deus nos oferece, né, Sérgio? Esse sentimento de gratidão, acho que é o amor que a gente coloca para circular dentro de nós mesmos. Não. Eu vou pedir para o Guilherme tocar uma música para a gente tomar uma aguinha. O Guilherme vai tocar mais uma vez do Renato Russo. Mas é claro que o

o processo de muita transparência, de onde a gente está gastando as contribuições, você pode acompanhar a utilização de cada centavo da sua contribuição acessando o nosso site unionradioweb.com.br/prestação-d-contas. Bom, estamos aqui num programa muito gostoso com Álvaro Augusto Vargas. Estamos falando sobre o câncer, doenças da alma. Uma coisa que eu queria explorar agora nesse próximo episódio, Álvaro, é o seguinte. Como é que é, no meio espírita, então, a visão da pessoa no desencarne? Ela estava sofrendo, eventualmente passou por um processo mais complicado. Como é que é o depois, quando ela sofre o desencarne? A morte biológica, ela até pode ser igual para todo mundo. Por exemplo, um acidente aéreo. Você tem 150 passageiros, todos morrem do impacto, né? Mas o desencarne, ele é específico para cada um. Então, cada caso é um caso. E tem uma obra interessante que trata de um personagem chamado Evelina, e o nome da obra é A Vida Continua. Inclusive, tem até um filme sobre isso. Mas o livro tem mais informações. Inclusive, esse livro pode ser adquirido na livraria Allan Kardec, ali no Neovita Mall, aqui em Piracicaba, que fica na esquina da Rua Voluntário de Piracicaba com a Félix José Caetano, a livraria Allan Kardec. Então, nessa obra, A Vida Continua, esse personagem Evelina, ela tem uma enfermidade muito grave e ela desencarna durante uma cirurgia e ela fica um ano em repouso no mundo, no hospital do mundo espiritual, para se refazer. Porque o nosso espírito tem um corpo espiritual. E o corpo espiritual da pessoa desencarnada não é exatamente a mesma constituição quando está encarnado. E no caso da Evelina, esse personagem, ela precisou de um tempo para se aclimatar, se adaptar e tirar aquela sensação ruim da dor, da enfermidade que ela sofria. Então, se é um câncer, por exemplo, que causa muito sofrimento, a pessoa mentalmente ela fica aquele reflexo na mente e com essa enfermidade. Então, desencarna, em alguns casos, pode continuar ainda. Então, põe para dormir como se fosse um anestésico para a pessoa esquecer e minimizar esse reflexo. É mais ou menos igual o coma induzido que a classe médica está usando. Exatamente como um coma induzido. E o interessante é que essa Evelina, quando ela desperta depois de um ano, e o médico fala assim, esqueça a sua doença, não tem mais nada. Mas ela, teimosa, ela começou a lembrar da doença e pensar na doença. Quando ela pensou na doença, todos os sintomas voltaram. Aí tem que tomar outro anestésico. Então você vê como é que a mente ela é importante, mesmo desencarnado, a mente, a força mental, ela é importante. Tanto desencarnado quanto encarnado. Então por isso que a gente fala na doutrina espírita da preparação. Porque uma morte mais tranquila é uma benção. A pessoa está doente ou enferma e desencarna. Ah, o fulano desencarnou, não deu nem tempo de conversar com ele, estava lá de repente. Que beleza! Que é isso que a pessoa quer mesmo, a morte tranquila e vá. Então, quando alguém desencarna, cada caso é um caso, eu mencionei, tem pessoas que vão desencarnar e vão ter plena consciência imediatamente após o desencarne. Outros não, como a Evelina ficou mais de um ano. Então, pessoa desencarna, vai depender da situação que cada um tem, o mundo espiritual, os médicos espirituais vão analisar a situação e vão conduzir da melhor forma possível. Lembrando que o desenlace, que a gente chama de desenlace, tem todas as ligações do corpo espiritual com o corpo físico, é uma ligação molécula a molécula. E que só quem está autorizado a provocar, para cortar esses últimos laços, a ligação, são espíritos abnegados, espíritos nobres, que têm o mandato para isso de Jesus para fazer esse desligamento final. Então a pessoa é desligada, é levada para um hospital no mundo espiritual, vai se recompor, vai se melhorar, e o mais bonito de tudo isso é o reencontro, porque os laços do amor são eternos. Todos aqueles que nós amamos e nos antecederam para o regresso ao mundo espiritual estarão lá nos esperando de braços abertos, com muita alegria, por nós estarmos voltando ao lar, o nosso lar espiritual. E os que estão aqui na Terra devem, no mais, é fazer uma oração, uma prece, vibrar positivamente, nunca com pessimismo, ideias negativas, né? Aquela ideia de que está no cemitério, está debaixo da terra. Não, está o corpo físico, que já perdeu a validade. É uma roupa velha que você joga fora. A alma, o espírito não está ali. Está num plano elevado, num lugar bonito, num lugar agradável, nas cidades espirituais. Basta ver, quem não leu ainda, leia uma obra, por exemplo, O Nosso Lar, que é uma das milhares de cidades espirituais que existem no mundo espiritual, organizadas, limpas, assépticas, com música, gente boa, tudo, não tem doença, não tem fome, não tem miséria, não tem violência. Então, um lugar bom. Então, quem desencarna está indo para um lugar muito bom. Claro, estou assumindo uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma mãe de família, um pai de família, uma pessoa educada, uma pessoa, sabe, solícita. É que tem assim uma... Não é nenhum santo, mas a pessoa correta, boa, com coração bom, com atitudes positivas perante a vida. Então, essa pessoa vai ser muito bem tratada e vai lá no mundo espiritual. Vai ter todo um período de recuperação, né? E quando estiver totalmente restabelecido, vai trabalhar, vai continuar estudando. A gente tem essa... O André Luiz mesmo, que foi um médico que desencarnou, ele não chegou muito bem no mundo espiritual. Ficou 8 anos no umbral, porque não se preparou. Mas depois, no mundo espiritual, ele foi estudar, foi trabalhar, se especializar e produziu obras espíritas, livros maravilhosos. Ou seja, evoluiu muito, aprendeu muita coisa. Ninguém fica parado no mundo espiritual. Então, esses que estão para desencarnar, vão entender que cumpriram a etapa, drenaram a energia negativa que tinha um pouco, que todos nós temos. Quando eu falo energia negativa, nós na alma, parece que alguém está com a lepra. Não, nada disso. Todos nós temos, sem exceção. Chama-se os débitos congelados. De vez em quando a gente tem que descongelar um pouco esse débito. É isso que acontece. Então a gente pode, ao longo das reencarnações, cada reencarnação descongela um pouquinho. Pode se manifestar como câncer, pode se manifestar como outra enfermidade, ou ser dissolvido pela força do amor. Mas nem sempre nós somos tão bonzinhos assim, né, Sérgio? A gente gostaria até de ser melhor, mas às vezes a gente não tem tanta paciência, não tem tanta tolerância, não sabe perdoar, não sabe esquecer ofensas. Então esse é o problema. Então, para contrabalançar o processo evolutivo, nós ficarmos melhor, tira o débito do congelador e deixa descongelar um pouquinho. Aí vai dar algum pepino com a gente aqui encarnado. Tem, né, que ir pagando, mesmo que seja aos poucos, ir pagando. É, né? Tem que ir pagando. Então a gente vai pagando um pouquinho. Então, todos nós temos débito congelado. E isso vai acontecer. Às vezes você vai ver uma pessoa com um problema que foi ocasionado 1.500 anos atrás. Nossa, ficou 15 séculos no congelador e degelou agora. Então, assim, não vamos entender que quem teve um câncer e outro não teve, que quem não teve está tão bem assim. Não, ele simplesmente, um descongelou, outro não. Talvez na outra encarnação ele vai descongelar esse débito dele. Por isso que nós temos que, assim, olhar, não nos preocupar, olhar se, o que acontece. Ah, o fulano está muito bem, eu não estou. Espera aí, eu não sei da vida dele. Eu não sei qual é o projeto reencarnatório dele, sei do meu. Então, se eu estou com um problema, se eu estou com uma enfermidade, é que eu escolhi essa encarnação para vivenciar essa experiência. Não tem que me revoltar contra Deus, revoltar contra nada. E se aquela pessoa que eu amo, que eu gosto, está com essa enfermidade e está para desencarnar, vamos entender que está se libertando. Ela cumpriu o projeto dela. O mais importante é a boa morte. É a pessoa que teve resignação, paciência, fé em Deus. Isso sim que é importante. Porque desencarnar cheio de ódio, cheio de revolta e rebeldia, aí está praticamente anulando a experiência. Então não aproveitou essa experiência, talvez tenha que repetir outra vez em outras condições. Então, O principal é tentar diluir esses fluidos, né? Achar mecanismos de diluir esses fluidos no dia a dia. E você que tem bastante bagagem na esfera espírita, como é que são as comunicações, sabe, de alguma comunicações sobre os pacientes que tiveram câncer e relatos? Todos que a gente vê das obras espíritas que passaram por experiência de enfermidades e depois se recuperaram. Todos que eu tive condições de encontrar assim, em reuniões espíritas, em manifestações e sessões de mediúnicas. E eles sempre falam a respeito do que foi que ajudou nessa recuperação. E sempre a base tem sido sempre o amor. As pessoas que tiveram paciência, tolerância, perdão, e vivenciar realmente o amor cristão. Isso foi o que mais ajudou para complementar, para acelerar o processo de recuperação. Então, é justamente o oposto, né, da pessoa ter um antagonismo um com os outros, essa dificuldade de relacionamento. Então, assim, a informação que eu tenho, não só das sessões mediúnicas, das pessoas que dão comunicação, como nas obras espíritas, é sempre no sentido da pessoa se recuperar o mais rápido possível e chegar lá com a consciência tranquila de que fez o possível para não ter um desvio dos postulados cristãos. Então, realmente, essa é a visão. E para nós que estamos aqui, nessa trajetória, é tentar minimizar ao máximo as enfermidades que possam acontecer. Então, isso que realmente é importante no dia de hoje. Então, essa conscientização dessa campanha do Outubro Rosa, a pessoa fazer todos esses testes, essas análises, mas trabalhar a qualidade de vida, viu, Sérgio? Isso é muito importante. Não é porque está com essa possibilidade de câncer que ela tem que acontecer, sabe? Então, muitas vezes não tem que acontecer isso. Eu acho que esse é o sentimento a ser combatido, né, Alva? Porque se a pessoa colocar um ponto final na trajetória dela a partir do diagnóstico, aliás, esse comentário que eu queria que eu te fazer provocar aqui é o seguinte: acabei de receber o diagnóstico de câncer. E agora? E agora a gente vai ver que o mundo não acabou, né? A pessoa recebeu o diagnóstico, ela vai, espero que seja um diagnóstico de um tumor precoce, né? Pequeno ainda, né? Que pode ser tratado e às vezes um mínimo de cirurgia ou só um tratamento com quimioterapia, isso pode ser eliminado. Tá? Então eliminou essa questão física, mas isso deve ser um sinal de alerta para o indivíduo, para a pessoa. Por que isso aconteceu? Sabe? Então, se aconteceu, não é um chamamento, um convite a uma introspecção, um fortalecimento da minha espiritualidade, eu procurar uma religião, me dedicar um pouco mais. Eu estou precisando realmente. Então, tem que ver um convite, entender isso como um convite para transformação moral. Muitas vezes a gente vê, traçando um paralelo, as pessoas que vão no centro espírita com problemas obsessivos. A pessoa vai estar carregada com vários obsessores, aí vai no centro espírita, nunca foi no centro espírita, vai pela primeira vez para resolver um problema. Aí chega lá, vai frequentando, os obsessores vão se afastando, a pessoa vai ouvindo palestra, compra um livro, vai lendo. Quando vê, os obsessores já foram embora. E a pessoa passa a se interessar pelo Espiritismo. Nossa, interessante essa doutrina. Começa a ler e começa a mudar a sua vida e começa a se transformar moralmente. Aí eu te pergunto, será que essa obsessão não foi boa ou foi ruim? Foi providencial, né? Foi providencial, foi um lembrete. Um lembrete, é. Entendeu? Então, eu conheço agora, uma mãe veio reclamar para mim que um filho teve, jogando futebol, teve um desligamento aqui do... Rompeu o ligamento. Rompeu o ligamento. Vai ficar um ano sem poder jogar bola e tudo. E a mãe desse filho reclamando. Eu falei, você está vendo pro lado negativo, né? Só que esse moço, uma vez por semana, ele vai pro futebol, depois ficar com os amigos tomando todas e mais algumas. Eu falei, será que ficar um ano sem essa bagunça não vai ser bom para ele? De repente, já que ele não pode ir para o futebol, tomar cerveja, pode ir no centro espírita, assistir uma palestra. Não, mudada no então, padrão. Assim, vamos analisar quando acontece uma, um baque desse na nossa existência, vem cá, isso é um lado negativo, e qual é o lado positivo disso? Eu vou ter que mobilizar minhas energias e buscar realmente uma transformação moral, mas nunca derrapar para uma depressão, ficar... A pessoa, claro, toma um choque muito grande, tem um período do choque, mas se recomponha. Por isso que mais do que nunca a preparação na frequência um centro espírita é importante, a leitura, a vivência do evangelho no lar, para que a pessoa tenha todo o apoio. Agora é importante também o apoio dos familiares, né, Sérgio? Eu ia perguntar isso agora, seria o meu pensamento, porque eu tô vivenciando uma situação. Eu fui na Santa Casa no domingo conversar com uma mãe que a filha tá internada lá. A família, como é que a gente, que o familiar lida com essa situação diante desse diagnóstico que ainda cerca muito medo, muita tristeza? A família é muito importante estar dando apoio, porque ninguém sobe sozinho, como também ninguém cai sozinho, né? Então, se a pessoa está com esse problema e nós somos participantes desse conjunto de problemas, de certa forma, se é uma provação, uma expiação, enfim, nós estamos ligados com aquela pessoa, senão não estaria sob o mesmo teto, com o mesmo laço familiar. Então, o que a gente pode fazer para ajudar? É realmente uma conversa de estímulo, e sem uma religião fica muito difícil, viu, Sérgio? Sem uma religião, se a pessoa levar só para o lado material, aí fica muito difícil. Aí vai entrar revolta. Vai entrar negação, agressão, agressividade, porque eu estou com isso e o outro não está, comparações, inveja, isso é muito ruim. Então, levar para uma religião, qualquer que seja a religião. Claro que o ideal é que seja o espiritismo, porque o espiritismo explica a lógica, com um raciocínio lógico, sem dogmas, a justiça divina. Fala, olha, espera aí, isso está acontecendo com você, mas não é uma condenação. Você não está sendo punido por Deus. Isso é o efeito de uma ação provocada por você mesmo noutra existência. Então, na verdade, você está colhendo o que você mesmo plantou. Então, não vá com Deus, não tem nada a ver com isso, não. Deus, muito pelo contrário. Deus está te dando um corpo físico, a condição de limpar a sua alma, purificar a sua alma através da drenagem da energia que está na alma para o corpo físico. Então, Deus está te ajudando, não está te punindo. A punição não existe. Existe uma correção, uma melhora através da experiência na carne que Deus nos dá. Uma bênção, na verdade, em qualquer situação. Uma reencarnação é uma bênção. E os familiares têm que levar nessa posição. Então, não ficar circunscrito só ali ao ambiente doméstico, buscar ajuda profissional. Se realmente tem dificuldade, buscar um psicólogo, além do tratamento do médico convencional, mas também um psicólogo para conversar, orientar a família, como se comportar. Mas aquela enfermidade daquele membro da família também não é experiência só para o doente, o enfermo. É para todos os familiares. Aprovação geral. Para todos eles é um momento de transformar esse limão numa limonada. Sabe? Olha, a dificuldade aconteceu, ninguém quer uma doença, claro, ninguém é masoquista, mas se aconteceu, o que, que eu posso fazer para superar isso aqui? Vamos dar as mãos todos e vamos juntos superar esse problema. Então, essa realmente é o que eu faria se tivesse lidar com um problema desse em família. É se unir os esforços, que a pessoa que tenha essa enfermidade tenha humildade, tenha resignação, aceite a ajuda que lhe é oferecida. Às vezes nós temos, por exemplo, nos grupos espíritas, né, as visitas, né, não se tranque, não se isole, converse, ouça, sabe? É uma chance de conviver com pessoas que têm outro... Imagina a pessoa que tem uma vida muito voltada para a atividade profissional e de repente nunca voltou para a religião. Aí tem esse problema, essa dificuldade, uma pessoa vai visitar e vai levar uma palavra de conforto, a pessoa, não quero receber. Não, receba, converse, ouça. É um modo de vida diferente, é um convite que está sendo feito para a pessoa, sabe? Então, lembrando que no Espiritismo a gente diz, nada acontece por acaso. Então, se está acontecendo, tenho razão de ser. Se eu não estou entendendo, vou analisar, vamos procurar entender, né, Sérgio? O importante, acho que não é procurar razão fora de nós, assim, dentro de cada um de nós. Eu certa feita, fiz um atendimento fraterno com uma pessoa, uma filha muito desesperada, porque ela via o pai tinha uma diabetes já bem acentuada, tinha alguns perda de membros que já começava a acontecer, e ela teve contato com o espiritismo e ela estava muito aflita. Ela dizia: eu queria muito falar para meu pai sobre o espiritismo, sobre a vida após a morte, mas não num contexto de eu estou me despedindo de uma forma fúnebre, e outra, que ele aceitasse, porque ele é muito categórico na religião que ele professa, ele não acredita nisso. Aí eu pedi que ela se preparasse para essa conversa, que ela pedisse que essa conversa acontecesse e preparasse para essa conversa. Expliquei mais ou menos ali os pontos que eu tocaria dentro do espiritismo, a parte do consolo. E ela foi meio cética para falar: olha, eu vou, mas eu não sei se eu vou conseguir falar com ele, né? Nunca conversei com meu pai desse jeito. Porque às vezes a gente não dá tanta proximidade para os filhos, né? É. Aí ela chegou na casa dela, Álvaro, o pai perguntou: filha, onde você foi? Ela falou: ah, pai, eu saí um pouquinho. Ele perguntou de novo: não, mas aonde você foi? Ela falou: ah, eu fui visitar, né, fazer uma oração. Então, aonde? Ele falou pela terceira vez. Ela pensou, falou: meu Deus do céu, eu acho que estão querendo que eu comunique mesmo, né? Ela falou: eu vou falar a verdade. Ela falou: eu fui numa casa espírita. Ele falou: ah, é? E o que que é? Como que é? Aí ela pegou e falou: senhor, quer conversar sobre isso? Eu quero. Aí ela sentou e eles ficaram umas 2 horas falando sobre o espiritismo, vida após a morte, todos os conceitos que ela gostaria de passar. E 2 meses depois o pai desencarnou e ela, como filha, se sentiu... Eu acho que teve um acalento, um consolo. Eu acho que parte da preparação para a família é esse aspecto de lidar de forma realista com a situação. Nem negativo demais a ponto de anular a esperança. É. Né? Porque eu acho que a pior coisa para alguém que está com um diagnóstico desse é aquele olhar de dó, aquele olhar de como se você estivesse se despedindo da pessoa o tempo inteiro, né? Não está querendo me ver enterrado, né? E nem um olhar otimista demais que deixa a gente incauto, que não faça o processo de preparação. Então, eu acho que a família precisa conversar de forma clara sobre o assunto. Cada um falar o que está sentindo. Porque a gente sabe que, de certa forma, o drama vai envolver a família inteira. Todo mundo adoeceu numa situação dessa. É verdade. Estão todos doentes. E todo mundo vai questionar a sua própria fé, e todo mundo vai passar por episódios de tristeza, e às vezes entra num processo de culpa, porque, olha, a doença está com o outro, mas por que que eu estou... Então. Né, nele é pior que em mim, por que que eu estou lidando com isso? É. E eventualmente a gente deixa de lidar com a forma, da forma certa, e tudo aquilo que a gente não lida no momento correto volta. Né? É verdade. Você colocou muito bem aí a questão da preparação. Você vê como foi importante essa conversa da filha com o pai. E mais do que nunca, a gente vê como nós estamos trabalhando essa campanha da divulgação do espiritismo, dos livros, porque nós compreendemos que essa dor da separação, isso vai acontecer, sabe? E quando um filho meu viaja, eu tive um filho que ficou 6 meses fora, foi para Nova Zelândia, né? Outro lado do mundo, né? Estudar. Claro que eu senti a separação. Outro filho meu foi para os Estados Unidos também fazer intercâmbio. Isso, o coração parte, né? Do pai, da mãe, fica triste, né? E eu sabendo que foi só estudar e vai voltar. Agora imagina um processo de desencarne, é doloroso, claro que eu vou sentir. E não devemos ter nenhuma vergonha de nem segurar as lágrimas por isso, né? É essa a questão. A dor da separação, porque não vai estar aqui. Agora, a revolta já é outra coisa. Aí não, isso aí já é um desequilíbrio. Então, a compreensão que o Espiritismo dá é que nós vamos saber disciplinar e atenuar essa dor. Então vamos compreender que a pessoa está indo para um lugar melhor. Agora imagina a pessoa num processo de desencarnação, tem alguns cânceres que são muito dolorosos o processo, e tá, tem certos medicamentos que aplica e não tira a dor, entendeu? Totalmente. Então a pessoa é bem doloroso alguns processos, alguns casos, né? Então quando a pessoa desencarna, se libertou daquele sofrimento, daquela dor, daquele quadro doloroso, então nós vamos compreender que está indo para um lugar muito melhor e curada no aspecto espiritual. A doença ficou no corpo físico, se não treinou toda ou parcialmente, mas tá, vai voltar para o mundo espiritual numa situação muito melhor do que quando reencarnou. Então é essa visão que a família deve ter. Olha, temos aqui um processo de drenagem de energias, que nosso irmão, nosso parente aqui, escolheu essa encarnação para fazer esse processo. Esse é o momento, nas reencarnações sucessivas que ele teve, várias oportunidades, esse foi o momento que ele escolheu para ele, e nós estamos juntos, escolhemos para apoiá-lo nesse processo. Então é essa visão que a gente tem, otimista perante a enfermidade, que nós devemos manter. E vamos conversar com ele, porque eventualmente nós vamos nos reencontrar do outro lado, todos nós, sem exceção, que estão só de alguns anos, vai na frente e ele vai preparar, vai estar lá primeiro, né? Vai preparar a casa para a gente do outro lado. Então, sabe, desmistificar um pouco esse negócio macabro da morte, não, está voltando para o mundo espiritual. Eu acho que essa é a palavra-chave, hein? Porque aquilo que se conceitua como um mistério, como um paradigma, como um dogma, acaba gerando esse medo, às vezes até irracional. E a fé, ela precisa ter um suporte da razão. Se ela não tiver o suporte da razão, ela acaba se esvaindo, né? Se desvanecendo. É preciso que a gente fale abertamente sobre esses assuntos e desmistifique, acho que é essa palavra. O que é importante a pessoa ter, saber, gente, olha, os laços do amor são eternos, né, Sérgio? E todas as noites, quando nós dormimos, nós estamos no mundo espiritual, nosso corpo espiritual se desprende do corpo físico, se projeta numa viagem astral e entra em contato com todas as pessoas que nós amamos. Nós vamos estar em relação. Então, você vai. A pessoa desencarnou, daqui a pouco eu estou encontrando ela do outro lado. Está batendo. Tem inclusive as obras de André Luiz, uma cena muito comovente, onde um senhor dirigente espírita, de idade avançada, acho que estava com tuberculose. E ele desencarna. E a viúva aceita, mas claro, fica com saudade chorosa. Quando ela dorme, ela é levada, vai encontrá-lo lá no mundo espiritual. Ela bate um papo com ele, conversa, segura a mão dele. Então, aquele carinho que eles tinham, se reencontram outra vez. Então, não vai acontecer separação. Eu não estou vendo aqueles que eu amo, que já desencarnaram. Mas eles estão me vendo. E estão se relacionando comigo. O amor continua. O amor continua. Muitas vezes eu tô parado assim, lendo, preparando alguma palestra. E, de repente, me vem na memória a minha mãe, meu pai que já desencarnaram, meu avô, minha avó. E eu sinto perto de mim, não talvez ali do meu lado, mas em pensamento, olhando e me vendo e pensando em mim também. Ou seja, esse relacionamento, ele existe. Tá? Então, se eu não os vejo, para não perder o foco das coisas materiais, que nós temos que focar nas coisas materiais, que são muitos dos nossos problemas, nossas dificuldades. Então, aquele que vai, que desencarna, ele está conosco. Ele está nos vendo, está nos acompanhando no dia a dia. E, inclusive, nos ajudando também, porque, claro, se eu tenho um amigo que desencarnou e nós temos uma boa amizade, esse amigo vela por mim, ora por mim, ele torce pelo meu sucesso. Como eu, depois que desencarnar, eu estiver no mundo espiritual, os amigos que eu tenho aqui, as pessoas que eu gosto, eu também vou querer ajudá-las na medida do possível e da permissão dos mentores para que isso aconteça. Então, assim, esse relacionamento, ele não deixa de existir. A pessoa desencarnou, não vai para Marte ou para Vênus. Não, ele está aqui no mundo espiritual, nos olhando e convivendo ativamente conosco. A gente vê vários casos de obras espíritas que você tem os espíritos familiares ajudando as famílias, colaborando, sabe? É, como um verdadeiro guia espiritual auxiliar ao mentor da família. Então ele está ali como auxiliar, ajudando nas limitações que ele possa possuir. Então vamos ver nesse processo todo, é muito dinâmico na relação, na interação com o mundo espiritual. Tá? Não vamos ver um quadro fantasmagórico, negativo, depressivo, não. É tudo uma limpeza espiritual, uma drenagem de energia que está acontecendo nesse processo, que a gente espera que seja o menos doloroso possível, claro, mas que ele possa ser efetuado na harmonia cristã de todos os membros da família e daquele que é enfermo, né, Sérgio? Olha, Álvaro, é uma pena, mas nós estamos quase encerrando o programa aqui. Eu separei uma poesia bem pequenininha da Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores, que tem a ver com o que nós estamos falando. Guilherme, coloca uma musiquinha de fundo para a gente aí. E a poesia se chama Escuta, Alma Querida. Bonito. Escuta, alma querida, se alguém te apedrejou o coração, não plantes ódio na alma contundida, nem planteis em vão. Sustenta no caminho da esperança o perdão por dever. Não te des a vingança, esse alguém vai viver. Dá sublimado amor que o mundo não descreve. E se alguém te despreza com mentiras, não repliques de leve, nem lamentos profiras. Segue à frente na paz em que te escondas, abraçando a humildade por prazer. Por maior que seja um insulto, não respondas, esse alguém vai viver. Seja onde for, se alguém te suplica sob golpes brutais, não reclames, não percas a alegria, nem te azedes jamais. Acende a fé no peito sofredor e procura esquecer, infeliz de quem ri na capa de agressor. Esse alguém vai viver. Escuta, alma querida, quem ofende ou se põe a revidar, atira fogo e lama à própria vida, compra fel e pesar. Cultiva a compaixão serena e boa, envolve todo o mal em bem-querer. Ai daquele que fere ou que atraiçoa, esse alguém vai viver. Estamos chegando no final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição. Às segundas, quartas e sextas, às 12 horas. Às terças, quintas e sábados, em dois horários, 4 da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 e às 12. Lembrando que estamos ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, comentaristas Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas aqui conosco, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, saudade do Geraldo, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan e esse que vos fala, Sérgio Aguiar. Operadores de som, André Sanson, aos domingos, e aqui conosco, Guilherme Pereira, nosso muito obrigado. E a apresentação do Wilson Roberto Garcia. Tivemos um papo muito gostoso essa noite, Álvaro. Eu vou me despedindo aqui, agradecendo mais uma vez a oportunidade da gente estar junto, sempre um papo muito gostoso. Suas palavras finais e seu agradecimento, sua despedida. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui essa noite, E o que eu posso desejar a todos aqueles que estejam enfrentando o desafio do câncer em qualquer situação, que não percam a sua fé em Deus. O contrário, fortaleçam a sua fé em Deus. E tenham confiança em vocês mesmos também. Certo de que a experiência que chega, por mais dolorosa e difícil que seja, ela chega na medida da capacidade de suportá-la e vencê-la. Veja como a experiência para a superação da matéria e desenvolvimento maior da espiritualidade. Que Jesus nos ampare a todos, nos ilumine e que tenhamos uma noite de paz. Muito obrigado. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.